ver o céu salpicado de estrelas. Vamos ver a lua. Vamos ver o mar como um lençol de água. Vamos ver as ruas, parecem fios de algodão. Vamos ver as casas, parecem casas de anões. Vamos ver os rios, são riachos de água. Vejam o deserto, parece um pequeno areal. Vejam as florestas, são do tamanho do meu jardim. Cá em cima do universo fica tudo mais azul. Tudo é mais harmonioso, mais alegre e mais feliz. Não há culpa nem microscópio que faça a terra crescer. Este balão de ar quente é sítio bom para o universo fica tudo mais azul. Tudo é mais harmonioso, mais alegre e mais feliz. Não há lupa nem microscópio que faça a terra crescer. Este balão de ar quente é sítio bom para viver. Vejam só os carros, devem ser de brincar. Olham o avião, só pode ser de papel. Vejam os comboios, parecem lagartixas. Vejam os navios, não saem do lugar. Cá de cima do universo fica tudo mais azul. Tudo é mais harmonioso, mais alegre e mais feliz. Não há lupa nem microscópio que faça a terra. Fica tudo mais azul. Tudo é mais harmonioso, mais alegre e mais feliz. Não há lupa nem microscópio que faça a terra crescer. Este balão de ar quente é sítio bom para viver. Cá de cima do universo fica tudo mais azul. Tudo é mais harmonioso, mais alegre e mais feliz. Não há lupa nem microscópio que faça a terra crescer. Este balão de ar quente é sítio bom para viver. Este balão de ar quente é sítio bom para viver. Este balão de ar quente é sítio bom para viver.